Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. No Rocio de São Brás, núcleo de Évora da Liga dos Combatentes, assinalou 101º aniversário do armistício da Grande Guerra, texto da jornalista Marina Pardal. O monumento aos mortos da Grande Guerra, no Rocio de São Brás, voltou a ser o palco da cerimónia alusiva à celebração do 101º aniversário do armistício da Grande Guerra por parte do núcleo de Évora da Liga dos Combatentes. O evento decorreu no dia 14 deste mês, contando com a participação de representantes de várias entidades, civis e militares, bem como de vários associados. Em declarações ao Grupo Diário do Sul, o sargento-chefe Joaquim Santos, presidente do Núcleo de Évora da Liga dos Combatentes, recordou que o armistício é o ato que assinala o fim da Primeira Guerra Mundial, pelo que pretendemos homenagear a memória dos portugueses mortos neste conflito. Lembrou ainda que o armistício foi a assinatura de um documento entre os aliados e a Alemanha e ocorreu no dia 11 de novembro de 1918, às 11 horas, simbolizando o fim da Primeira Guerra Mundial, precisando, no entanto, que as hostilidades no terreno só terminaram no ano seguinte. A esse respeito, o mesmo responsável referiu que participámos neste conflito com o Corpo Expedicionário Português e tivemos muitas baixas, especificando que num total de 20 e tal mil homens, mais de 7 mil morreram e outros tantos ficaram feridos, desaparecidos ou prisioneiros de guerra. Relativamente à celebração do armistício, Joaquim Santos focou que as cerimónias oficiais decorreram no dia 11 de novembro, em Lisboa, organizadas pela Liga dos Combatentes, tendo sido todos os núcleos do país convidados a participar. Acrescentou que, tendo o nosso núcleo já 96 anos de existência, temos vindo sempre a comemorar também esta efeméride, mas uns dias depois, realçando que aproveitámos ainda para assinalar o 45º aniversário do regresso dos militares da Guerra do Ultramar. O mesmo responsável apontou que o nosso núcleo é um dos mais antigos do país, sublinhando que a Liga dos Combatentes, a nível nacional, tem 98 anos. O sargento-chefe mencionou que o núcleo de Évora já esteve em várias sedes, inicialmente na Rua dos Mercadores, depois na Rua de Machede, e as atuais instalações são na Rua dos Penedos, número 10, evidenciando que estamos localizados em duas casas que pertencem ao quartel anexo a estas instalações. O núcleo de Évora da Liga dos Combatentes tem tido um desempenho digno de reconhecimento nacional. Segundo Joaquim Santos, estamos a caminho dos 2.400 sócios e desde 2014 que somos o núcleo número 1 do país a nível do maior número de sócios que angariamos no ano, maior número de apoios sociais que prestamos aos nossos sócios e maior número de cotas cobradas. Congratulou-se que temos tido um crescimento significativo comparando com os restantes núcleos, ressalvando que este ano já vamos novamente a caminho dos 400 sócios angariados. Na sua perspectiva, este crescimento é fruto, em parte, das parcerias e protocolos que celebramos com outras entidades, adiantando que neste momento temos entre 40 a 50 protocolos celebrados em diferentes áreas, desde saúde, lazer, seguros, oficinas, ginásios, entre outras. Para o presidente do Núcleo de Évora, as pessoas encontram aqui uma alternativa ao Serviço Nacional de Saúde ou uma complementaridade, pois é uma forma de ter certas consultas, por exemplo, a um preço mais reduzido. Garantiu ainda que, inicialmente, a Liga foi fundada com o objetivo de prestar aos ex-combatentes e suas famílias, mas felizmente estamos em paz e, por isso, iria deixar de haver sócios combatentes e a Liga corria o risco de acabar. Como tal, frisou que alargamos a possibilidade de ser sócio a toda a população, esclarecendo que qualquer pessoa pode associar-se. Além dos benefícios resultantes dos protocolos, Joaquim Santos destacou que fazemos também algumas iniciativas culturais e recreativas, como passeios, torneios de sueca, convívio piscatório ou almoço de Natal. Segundo o mesmo responsável, no nosso núcleo temos a funcionar o Centro de Apoio Médico Psicológico e Social, número 6, contando que estes campos foram criados pela Liga dos Combatentes em diversas zonas do país. Reiterou que o Centro de Apoio Médico Psicológico e Social funciona de forma inteiramente gratuita para os nossos sócios. explicitando que temos uma psicóloga a trabalhar connosco a tempo inteiro e quinzenalmente vem uma enfermeira fazer alguns rastreios de saúde. O presidente do Núcleo de Évora disse ainda que inicialmente foi criado para os combatentes que regressaram da Guerra do Ultramar com stress pós-traumático e para as suas famílias, mas agora é aberto a todos os sócios. Assegurou ainda que tentamos trabalhar em conjunto com as forças vivas da região, dando ainda a conhecer que temos uma parceria com o Banco Alimentar contra a Fome, em que recolhemos papel e cartão e depois entregam-nos bens alimentares que nós distribuímos por alguns sócios mais carenciados. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs de telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social.